que é certo, nem os dedos da mão. Mas se traiu na rua, difamou sem perdão, porque na selva é assim. Nem seus trutas se envolvem, se pagou pra vacilar já. Entrada pra revólver, atitude pra acionar. Hoje tem 10, 15 anos, e se mosca de 7, 8 mete os cano, não dá foi pra ninguém. Pira no que vem, nem a mãe conhece o filho que tem, mais vigia o seu pra não virar cachorro que avança em você. Não obedece o dono, que o trono da rua não é de ninguém. Um aciona, outro sobe, um assume, outro vem. Aqui no alto Tietê o terror não para, as mortes não cessem, as armas não falham. Uma par de irmão tá firmão no sossego, mas tenho que perder e não escondi o medo. Safado é igual carne de pescoço, se quer me jantar, cato ele no almoço. A noite de toca na espreita, dois P, qual que foi? Menos um, ninguém viu. Três balas no tambor, a chance é pouca. Cagueta é igual peixe, morre pela boca. Não cuido de ninguém, ninguém cuida de mim. Reduto dos loucos, quer um gole, tá fim. Paixão violenta e ela me sustenta, me dá inspiração pra escrever com frequência. Primeiro, Deus e a família. Segundo, os parceiros. Terceiro, quem não quer uma cara de dinheiro, mas com o pé no chão, eu tô na ativa. Ataque, defesa, posição assumida. Eu cavo as trincheiras ao redor da minha goma. Proteger o meu lar, meu dever, questão de honra. Quando trouxeram as armas e as drogas pra dentro da favela, o que, que eles falavam? Deixa eles beber e fumar, que eles vão ficar muito loucos e vão dar tiro na cara do outro. Nem sabe o monstro que vocês alimentaram. Você acha que tá seguro dentro da sua mansão? Dentro do seu carro blindado? E quando vê um de nós atravessando a faixa de pedestre, treme. Porque do mesmo modo que tiraram a nossa paz, a sua também foi tirada. Quando a favela descer o morro em peso, a juntar os canhão, as granadas e os presos. E os irmãos se ligar que vocês deu um bonde, invadir as mansão onde vocês se esconde. Independência ou morte, a palavra de ordem, a frase é nossa. Os europeus que se jogue favelado, de fato já nasce em guerra, morre pelo respeito. Um real e já era, granada sem pino, fuzil com menino. De barraca em barraca, a polícia vem vindo. Foguete da goela, acorda a favela. Que não é São João, não, nós estamos em guerra. Tranquilidade no bairro é um revólver sem bala. Ressaca de um irmão que perdeu o camarada. Uma palavra de consolo ajuda, ameniza. Mas é de dinheiro que o mano precisa. No reino da miséria, a inveja é o rei. Um sonho de consumo na terra sem lei. Garimpo pro pobre, 24 horas, colhe ouro de tolo e a madame a joia. Antiga senzala, pra nós a cadeia. Princesa Isabel, liberdade é areia. De migalha em migalha, constrói o orgulho. E às vezes o filho morre no bagulho. Não é fácil caminhar, não, mas é minha meta. Superar os obstáculos e não quebrar nenhuma regra. Respeitar os irmãos, ajudar no possível. Dar uma, duas mãos, uma terceira invisível. Na humildade, sem falsidade. No que depender de mim, tô aí de verdade. No rolê das quebradas, a gente se tromba. Bandeira do rap, emissários, questão de honra.